Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Aberto de interatividade da UFSCar, tenho o prazer de convidá-los para ouvir, a partir de agora, a radiodramaturgia Verdades Inventadas. Liberte sua imaginação e abra seus ouvidos para participar das aventuras de Laura e de suas experiências imaginárias. O final de mais um dia. E que dia comprido! Laura sentia que o tempo parecia não passar. Aula pela manhã, à tarde inglês, educação física e ainda por cima aguentando as loucuras do Marquinho. Mas enfim, acabou. O sol se pôs e veio a noite. O dever de casa, o jantar com os pais, a conversa no sofá da sala e aquela preguiça gostosa que a gente vai sentindo quando o sono vem chegando. Dona Laura, hora de ir pra cama. Já tô indo, mãe. Uma planta nativa da Mata Atlântica. Tá tarde mesmo. Nossa, não vai nem reclamar? Mas é pra ir pro quarto dormir, filha. Nada de ficar no MSN até de manhã com o Marquinho e a Paty. Ah, hoje não. Eu acho que essa menina tá doente. Ai, como vocês são chatos. Se eu fico no computador, é porque eu não saio do computador. Se eu não quero usar o computador, eu devo estar doente. Eu só quero deitar e ler um pouquinho mais o livro que eu ganhei da tia Clau. Ai, ai, mas que paixão por essa tia Clau. Bom, pelo menos tem alguém que gosta daquela doida da sua irmã. Ai, credo, pai. Não fala assim da tia. Brincadeira, filha. Você sabe que eu adoro encher a sua mãe, né? E fico feliz que você esteja gostando de ler. É. E sabe, Laurinha, sua tia sempre gostou muito de ler. Não é à toa que ela resolveu ser uma pesquisadora. Bom, mas agora chega de papo, filha, e já pro quarto. E também não vai ficar lendo até de madrugada, senão amanhã você fica resmungando pra acordar cedo e sou eu que tenho que aguentar o seu mau humor matinal. A cama aconchegante. Um ventinho fresco entrando pela janela. Boa noite, filha. Não esquece de fechar a janela, tá bom? Pode deixar, pai. Eu só quero aproveitar um pouco esse ventinho e deixar a luz da lua entrar. Ai, ai. Tinha esquecido que o livro que você tá lendo é sobre uma viagem à lua, né? Nada de ficar viajando até tarde, viu, dona Laura? Pode deixar, pai. Boa noite. Após ler algumas páginas do livro presenteado pela tia, Laura se distrai olhando pela janela de seu quarto, a lua cheia iluminando a noite. Nossa, que lugar diferente. Em uma escrivaninha no canto do quarto, iluminada por algumas velas, um homem barbudo e vestido de forma muito elegante escreve rapidamente enquanto fala com um sotaque estranho. Se existe habitante na lua, deve viver sem respirar. Pois, e previno no seu interesse, não há uma só molécula de ar na lua. Eu conheço isso de algum lugar. Onde eu já ouvi isso antes? Já sei! É do livro que eu tava lendo, A Viagem à Lua. Ouvindo a risada da garota, o homem vira em sua direção. Olá, Laura. Estava à sua espera. Eu devo estar sonhando. Que bom que você veio logo. Eu sou Júlio Verne. Então foi você quem escreveu o livro que eu tô lendo? Na verdade, estou escrevendo ele nesse momento. Nossa, mas eu preciso dizer uma coisa, Júlia. Tá ficando, quer dizer... Vai ficar, muito bom. Eu tô adorando a história. Fico feliz que esteja gostando. Bem, mas já que está aqui, que tal partirmos numa aventura? Mas que aventura é essa? Ué, você veio aqui pra quê, afinal? Ah, eu não sei. Você é que disse que tava me esperando. Ah, então faça uma forcinha que você descobre por que, véi. Acho que é porque eu fiquei curiosa com a história do livro. Sabe, minha tia diz que seus livros falam de coisas só depois de muito tempo os cientistas conseguiram realizar. Ui, então essa será a nossa aventura. Vamos viajar pelo universo da ficção científica. É, gostei da ideia. Certeza que o Pedro vai gostar de saber disso. Eu quero ir de foguete. Não sei. É um pouco desconfortável e rápido demais. Tenho uma ideia melhor. Vamos de submarino. Prazer em vê-lo, Almirante Nemo. Capitão Nemo, senhor. Afinal, sou apenas um navegador errante e não alguém submetido às hierarquias criadas pelos homens. Que assim seja, meu bom amigo. Essa é minha amiga Labelle Laura. Ela quer conhecer mais sobre ficção científica. Pois creio ter escolhido a pessoa certa para guiá-la, minha jovem. Afinal, não há neste mundo, e ouso dizer nenhum outro, uma mente mais ávida pelas descobertas científicas que a do meu amigo e criador. Bondade sua, meu caro capitão. Uau, esse submarino é muito da hora. Muito prazer, Nemo. Sabia que você parece com Pedro? Pedro? Quem é Pedro? Ah, ele é meu professor de literatura na escola. Certeza que ele vai adorar quando eu contar essa viagem pra ele. Ainda mais quando eu falar que eu andei de submarino. Não é só um submarino. É a máquina mais moderna já criada por minha engenhosidade e meu trabalho, e claro, pela imaginação de Júlio. Creio mesmo que seu professor se impressionará. Bom, não temos tempo a perder. Vamos à nossa aventura. Sim, todos a bordo. O gigante esquisita. Todos necessários ao seu funcionamento e à navegação do Nautilus. Esse submarino pode ficar submerso pelo tempo que quisermos. Ele nada depende da superfície. Não precisa de combustível? Não, ele é movido à eletricidade gerada pelo próprio submarino. Mas e a comida para a tripulação? Bem, vem toda do próprio mar. E a água? Estão cercados por ela, Mabel. Mas a água é salgada. Basta retirar-lhe o sal. Pura ciência, Laura. Tô entendendo. Mas tenho uma dúvida. Como é que você imaginou tudo isso? Porque quando você escreveu seus livros, não existia nada dessas coisas. Aliás, não existia nem um submarino. Pura ciência. Pura ciência. Ciência? Quantas novidades Laura ainda está por descobrir nessa viagem fantástica a bordo do Nautilus? É o que nós descobriremos juntos no próximo episódio. Até lá! Se você quer saber mais sobre as verdades inventadas da Laura, entre no seu blog e acompanhe por lá os textos de nossa querida personagem em suas reflexões sobre suas experiências imaginárias e os personagens que encontrará ao longo da nossa radionovela. Mais um episódio de Verdades Inventadas, radiodramaturgia produzida pelo Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, com apoio da Rádio UFSCar e da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico FAI UFSCar. Roteiro, Maitê Bertolini e Tárcio Fabrício. Revisão, Adilson de Oliveira e Mariana Petzo. Produção, Mário Righetti. Desenho de som e edição, Daniel Roviriego. Direção, Maitê Bertolini e Mário Righetti. Larissa Cardoso é a Laura, Matheus Chiarati é o Marquinho, Norberto Carias faz a voz do narrador e grande elenco. Saiba mais sobre as experiências imaginárias de Laura visitando o seu blog viagensdalaura.wordpress.com. Este